Uma ação da Polícia Rodoviária Federal, que começou por volta de 20 horas e 30 minutos, só terminou pouco depois das 6 da manhã. Foi a apreensão de uma grande soma em dinheiro. Na noite de sábado, os policiais estavam de serviço na Ponte Internacional da Amizade, quando perceberam a aproximação de um veículo Kia Rio com placas do Paraguai. Foi realizada a abordagem e, durante verificação minuciosa, os policiais encontraram fardos de dinheiro embaixo do banco do carona do automóvel. Decidiram, então, fazer uma verificação mais minuciosa e, durante as buscas no compartimento do estepe, foram encontrados mais fardos de dinheiro. O motorista, de 24 anos, de origem paraguaia, disse que não era o dono do dinheiro e que apenas tinha a incumbência de levar o produto para o país vizinho. Ele não portava documentos, apenas tinha em seu poder uma cópia de um documento que o identificava como sendo o paraguaio Juan Carlos Pereira Cabrera. O homem foi levado e apresentado para a Polícia Federal como sendo o proprietário do veículo, mas ele negou, disse que o automóvel seria de sua mãe. A Polícia Federal não quis se pronunciar sobre o assunto, deixando para a PRF, em data de hoje, pronunciamentos a respeito da apreensão de R$ 294.902. Segundo informações, o paraguaio teria que apenas atravessar o veículo para o país vizinho e entregar o dinheiro que recebeu em um motel no perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.